pra você ficar mais apaixonado ainda. Banda Feras, a melhor banda de baile do Brasil. Grava aí. O som do cassete. Onde está o meu amor? Quem será com quem se parece? Deve estar por aí. Ou será que nem me conhece? Onde andará o meu amor? Seja onde for, irá chegar. Onde está o meu amor? Que será que ele faz a vida? Deve saber voar. E outras coisas que desde vida corre e se esconde. Finge que não, jura que sim. Morre de amores. Aonde? Longe de mim. Onde está o meu amor? Leve envolto em tanto mistério. Deve saber amar. Deve ser tudo que eu espero. Onde andará? Seja onde for, eu sei que vai chegar. Vai chegar. Finge que não, jura que sim. Morre de amor.